Os manequim da Reden se juntou com a seleção. Coelho da Rocha. Os manequim da Reden se juntou com a seleção. Coelho da Rocha.